vezes não é bem o que uma pessoa espera. E então, fiquem sem música, mas não faz mal. Olá, muito bom dia amigos ouvintes, cá estou, é verdade, esta manhã então para assim passar o melhor da música portuguesa, e a música ficam sem mim, ou eu sem a música, nem sei realmente. Mas vamos já tratar disso, tratar com que a música venha novamente, porque é isso que nós precisamos, não é? Claro que sim. Estava tudo tão preparadinho, mas olha, foi-se, mas não faz mal. Eu estou cá para, para ver isso. Então, uma boa manhã de sábado 4 de abril de 2026, e já são 9:02, ei, sim senhora, 9:02 da manhã, mas estou cá com vocês para assim passar o melhor da música portuguesa, e nem só, a vossa companhia desta manhã, um especial sábado da Aleluia. Talvez vocês queiram deixar aqui a vossa mensagem, eu estou cá para ouvir, sim senhora, e para passar a vossa música se for necessário. Estou cá também para vos dar uma companhia hoje de manhã. Talvez vocês estejam na cozinha a preparar os vossos preparativos, como se fazia há uns tempos atrás, preparar a mesa da Páscoa, ora nem mais. É só ligar para aqui. Hoje de manhã sou eu, claro que estou aqui para assim animar esta manhã com boas, novas, velhas músicas. Músicas, só as músicas podem ser velhas, nem isso, mas bom. Então tudo bom para vocês, claro que estarei aqui com vocês também para vos relatar um pouco do que se passou estes últimos 10 dias, que passámos 10 dias da Foire d'Orléans, em que Portugal esteve lá, nós, a rádio, estivemos lá em ponto e em cheio, e fizemos o nosso máximo, fizemos algo de diferente, mas algo de valorizante para a nossa rádio, e isso o mais importante. Podem ver nas redes sociais, está lá então um pequeno vídeo onde vocês podem encontrar todas aquelas fotos que vocês, todos aqueles que vocês passaram em entrevista à nossa rádio. Tentamos deixar uma imagem da vossa passagem pelaquela Foire d'Orléans. Mas já está tudo prontinho e vamos então dar início a este programa, que começou assim um pouco de través, mas começou. E o mais importante é que comece e que tudo se passe pelo melhor. Que é assim, às vezes acontece umas coisas destas, a técnica às vezes não é a minha maior amiga, claro que não. Mas vamos a isto. Música, e agora? Convosco, a partir deste momento, está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Cristina, Portugal no coração. Radio Arc-en-Ciel organise sa grande soirée des années 80-90. Prête à plonger dans les grands tubes qui ont marqué toute une génération? Oui? Alors rejoins-nous le 25 avril 2026 dès 19h à La Passerelle à Fleury-les-Aubrais. Attention, nouvelle adresse, à La Passerelle à Fleury-les-Aubrais. Sur scène, Broad Mel, Fernando Correia Marques, Nel Monteiro, Luiz Manuel et DJ Booba qui nous fera danser jusqu'au petit matin. Je concours, le meilleur look. Dress code, années 80. Sortez les couleurs fluo, les palettes et les looks iconiques. Tarif, 15€ en prévente, 20€ sur place. Adhérent, 15€ plus une boisson offerte. Gratuit pour les moins de 10 ans. Restauration et buvette sur place. Venez déguster les bons petits plats. Poulet grillé, frites, bifanes, schmuerles, gâteaux, plein de gâteaux. Plein de bonnes choses, ainsi que le café et le grand bar. Viens chanter, danser, rire et revivre les meilleurs moments des années 80-90 dans une ambiance survoltée. Rejoignez Anda e traz toda a família no dia 25 de abril para festejar a Revolução dos Graus. No dia 25 de abril, a partir das 19 horas, na sala de La Passerelle à Fleury-les-Aubrais. Une organisation, Radio Arc-en-Ciel. Fiquem a saber, toda a gente quer

De seguida vamos ficar no grupo Ritmos do Norte. Ai, ai, moreninha. De que vale gostar assim? Já sei que não és minha. Meu coração é teimoso. Não te deixarei sozinha. Os teus olhos dizem tudo, mesmo quando tentas negar. Quem gosta sente logo, não dá para disfarçar. Ai, ai, ai, ai, moreninha, de que vale este amor? Se eu sei desde o começo. Esperto devagar, com a mão na cinturinha, fazes de conta que não vês e ris. Que sorte a minha, desprezas e vais-te embora, como se eu fosse ninguém, mas levas o meu coração que jamais ficará. Fazer rainha, sou homem simples da terra e tu não serás minha. Não tenho ouro nem promessa, só verdade no meu olhar. Mas quem não quer amor sério nunca se deixará ficar. a noite vai clarear. Eu fico com esta canção e tu segues sem olhar. Vira daqui, vira de lá, é o coração e a mente sá. Vira do Minho, vira do mar, só sei que quem ama tem tudo para dar. Eu senti que era paixão, foi no teu abraço que perdi o chão. Vira que vira, amor português, quem entra no vira não volta outra vez. Eu senti que era paixão, foi no teu abraço que perdi o chão. Vira que vira, amor português, eu entrei no vira e entrei de vez. Vira daqui, esta não será a nossa última vez. Eu sorri, cantei e dancei, no teu abraço me apaixonei. Vira que vira, amor de verão, dancemos juntos mais uma canção. Eu sorri, cantei e dancei, no teu abraço me apaixonei. Segue os meus passos, dá-me a tua mão, será para sempre a nossa canção. Vira daqui, le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Não importa o que será, eu quero é ser feliz. Quem quiser venha comigo, quem não quiser que fique aqui. Já corri demais, já tentei agradar toda a gente. Procurei nos outros a minha felicidade. Hoje eu quero paz, quero viver do meu jeito. Hoje eu sou a minha escolha, a minha alegria, a minha verdade. Não vou mais olhar para trás, não vou esperar alguém para me fazer feliz. Não importa o que será, eu quero é ser feliz. Quem quiser venha comigo, quem não quiser fique aqui. Não importa o que será, eu quero é ser feliz. Quem quiser venha comigo, quem não quiser fique aqui. Cansado

Correia, sou filha de Portugal. Quem não é? Somos, não é? Claro que sim, somos todos filhos de Portugal. Um bocadinho, é assim, temos um bocadinho lá, um bocadinho cá, um bocadinho por todo lado. É isto, ser imigrante, não é assim? Claro que sim. Minha gente. Estávamos a falar um bocadinho de Páscoa e tudo. E na Páscoa há o fular. Há aquelas prendinhas que vêm do padrinho, da madrinha e tudo isso. Às vezes a vovó ainda dá. Há umas prendinhas. E eu aqui na rádio não sou a vossa madrinha, não sou a vossa avó, não sou, simplesmente sou uma amiga que está aqui todas as manhãs, estou a dizer, não importa o quê, que está aqui aos sábados de manhã, um sábado sim, um sábado não, porque é assim, tem que ser, não é? E então eu estava a pensar em vos oferecer um fular. Estão de acordo? Gostariam de receber o fular da parte, da minha parte? Ora, nem mais. E esse fular então vai ser uma entrada para o baile do 25 de Abril. Ei, não se esqueçam, no 25 de Abril, então, a nossa rádio faz então o seu enorme baile, a Revolução dos Cravos, claro, os cravinhos vermelhos, como hábito, e um especial os anos 80. Quisemos então recordar aqueles tempos dos anos 80, aquela boa música, sim senhora. Para mim é uma boa época, é uma época muito bonita da boa música portuguesa, onde vamos ter então aqueles que marcaram aquele ano. Bem sei, há gente que diz, mas são os velhotes que vêm, então. Mas minha gente, se são eles que marcaram os anos 80, não podem ter 20 anos, nem pensar. Tem a idade que tem, mas temos que valorizar, porque foram eles que marcaram aqueles anos 80, aquela década, aquelas boas músicas portuguesas, que ainda hoje são eles, com eles, que fazem a festa, nem mais. Então, vai haver então os Broa de Mel. Os Broa de Mel são aquele casal que saiu naqueles anos 80, passear contigo. Amar e ser feliz. Ora, nem mais. O Nel Monteiro, o Luís Manuel, sábado à noite, discoteca, o Nel Monteiro com o seu azar na praia, e também o, como é que eu ia dizer, o Fernando Correia Marques com o seu carocha, pulga na cama e tudo isso, muitos. E depois o nosso DJ Bubá, que está agora até então presente para pôr aqueles mix todos, aquela de bobinar a cassete e escutar até nem mais, não é isso? Ora, nem mais. E então 25 de Abril, uma sala nova, uma sala com espaço, uma sala onde vamos estar bem instaladinhos para uma noite excelente. Abrimos as portas já excepcionalmente a partir das 19 horas, que é para vocês poderem vir jantar. Ora, nem mais. Haverá muitas coisas. Haverá bifanas, haverá sandes, haverá batatas fritas, frango assado, sim senhora, frango assado, e muitas, muito, muitas boas coisas onde vocês podem então comer à noite connosco. Vai haver mesas, não vai haver aluguer de mesa, há várias mesas, já há espaço para todos. Vai haver muitas mesas, há mesas onde vocês se podem instalar e então aí poderão então jantar à vossa vontade. E numa sala grande, mesmo ao lado, vai então haver um espetáculo para dançar. Ora, nem mais. Já ficam a saber. Tem que ser então. E então, como não sou vossa madrinha, mas sou uma amiga vossa, porque os amigos também podem dar uma prendinha na Páscoa, claro. Então ofereço uma entrada para esse dia 25 de Abril, claro, sim senhora. Então, daqui a um bocadinho vou pousar umas questõezinhas, claro, tinha que ser. Tinha que ser. Vou pousar uma questão ou duas e vocês têm que responder. E quem responder em primeiro vai ter o seu lugar. Je remonte de la cassette et je la fais en français. Après, en général, on reçoit des cadeaux. On reçoit le cadeau de parrain, marraine, de papy, mamie, on ne sait jamais, de ceux qui souhaitent offrir ce cadeau. Eh bien, moi, je suis pas votre papy, votre pas votre mamie, pas la marraine, pas le parrain, mais je souhaite vous offrir un cadeau à Pâques. Eh bien, oui, c'est Pâques, les cloches sont passées. Et je souhaite vous offrir, donc on va en quelques instants, je poserai quelques questions, et je souhaiterais vous offrir une entrée pour le bal du 25 avril. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, ça? Comme cadeau. Alors restez attentifs à mon émission et dans quelques instants je poserai quelques questions. Il va falloir répondre à mes questions et effectivement je vous pourrai avoir une entrée gratuite pour ce bal. Le bal du 25 avril, comme je disais, c'est la révolution des œillets. Il y aura les œillets rouges. Mais aussi, on ouvre exceptionnellement les portes de la passerelle à partir de 19h pour tous ceux qui souhaitent venir, manger sur place. Et pour manger sur place, il y aura du poulet grillé, il y aura plein de bonnes choses, poulet grillé, des frites, biffanges, plein de choses que vous pouvez effectivement déguster, et vous pouvez effectivement prendre plaisir à déguster avec nous un bon petit repas. Et après, il y aura le spectacle. Et n'oubliez pas que pendant le spectacle, effectivement, il y aura un rond de mignotte, parce que c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie à chaque fois que rond de mignotte sera là, effectivement, exceptionnellement, pour danser avec vous. Et ben oui, en même temps que le repas, pour pouvoir passer un moment exceptionnel avec nous. Donc n'oubliez pas, 25 avril, et dans quelques instants, je mettrai en place une place à gagner. C'est tout bon pour vous? Pour moi aussi. On va en musique. Estava aqui por trás de mim já a cantar Nuno Portugal e Lucas Mateus Júnior, mas daqui um bocadinho já volto a passar. Está bem? Até já? Claro. Eterno abraço na estrada com vocês, tudo faz sentido. Nosso laço é forte, três grandes amigos, três corações no mesmo compasso, três vozes unidas. Já caí, eu já sofri, até chorei, mas nunca me entreguei. A dor passou, ficou no chão, agora é riso, é superação. Pode abraçar, pode beijar, vem que a gente pode sonhar. Pode vibrar, pode cantar, vem que a festa vai começar. O bicho é forte, ninguém segura, eu tenho a força e o poder. O bicho é forte, forte, forte, forte. Nada me para, eu nasci pra vencer. Eu já sofri, até chorei, mas nunca me entreguei. A dor passou, ficou no chão, agora é riso, é superação. Pode abraçar, pode beijar, vem que a gente pode sonhar. Pode vibrar, pode cantar, vem que a festa vai começar. O bicho é forte, forte, forte, forte. Eu tenho a força e o poder. O bicho é forte, forte, forte, forte. Nada me para, eu nasci pra vencer. Let's go.

Fiquem a saber toda a gente o que toda mulher gosta. Eu juro, nada no mundo nos consegue separar. Nada no mundo nos consegue separar. Nada vai quebrar os laços deste amor divino. Esta ligação de sangue nada vencerá. Juntos passos no mesmo destino. Nada no mundo nos consegue separar. Nada no mundo nos consegue separar. Eu juro, nada no mundo nos consegue separar. Nada no mundo nos consegue separar. Nada vai quebrar os laços deste amor divino. Esta ligação de sangue nada vencerá. Estamos juntos, passos no mesmo destino. Nada no mundo nos consegue separar. Nada no mundo nos consegue separar. Este amor divino. Esta ligação de sangue nada vencerá. Se usamos juntos os passos no mesmo destino. Nada no mundo nos consegue separar. Nada no mundo nos consegue separar. Nada no mundo nos consegue separar. Nada no mundo nos consegue separar. Nada no mundo nos consegue separar. E que nunca nada consiga separar ninguém, não é, minha gente? De seguida vamos ficar com Sónia Costa. Melhor dia para casar? Ai, não sei. Vamos ver. Melhor dia para casar, sem sofrer nenhum desgosto. O 31 de julho, porque depois entra agosto.

desta vez vamos ficar na voz de Linda Neto. Esta, por acaso, até fica mesmo bem à grande e à francesa, diz-se sempre, mas não sei. Vamos lá ver. Gosto de arrumar a casa e na cozinha sou perfeita. Quando se fala em amor, eu me entrego, eu me dou, eu sei que sou a tua eleita. Sempre que vens ter comigo, me produzo e me maquio, fico sexy para ti.

liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. E já de seguida ficamos na voz de Adriana Lua, o Arreré, e desejar uma boa Páscoa. Sim, senhora Madame Torres, uma boa Páscoa para si também e para toda a sua família e para todos os familiares. Muito obrigada pelas palavras, muito obrigada. Está sempre ao nosso lado. Ficamos já com Adriana Lua. Do mal agora nada ganho, pego o tom do belo e canto. Pelo amor de Deus me exponho, pelo amor dos meus recolho. Folhas de terra da terra, pela paz ao invés de guerra. De um só pegue esse axé, sua canta, minha guia de Odé, verde, azul, capim, né? Até com moda, até como é que é? Arerê, eu vou fazer. Até com moda, até como é que é? Yeah. Ordem, faço tudo que ela quer.

fantasia. Com tua filosofia, a minha mente está vazia. Não aguento mais. Não aguento mais. Eu quero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, beber contigo. Uma noite longa, uma noite longa. Ai, dançar tu boca, dançar tu boca. E vou estar contigo, vivir contigo, dançar contigo, beber contigo. Uma noite longa, uma noite longa. Llevas a otra dimensión. Entra en otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Eu suspiro, acelero o coração. Que ironia do destino não poder tocar-te. Abraçar-te e sentir a magia de tu olor. Bailando, bailando, bailando. É muito que eu sinto, teu corpo mexendo, subindo e baixando. Yeah.

Let's lay party in my life. Meu amor, eu sou lady de ti. Minha linda, minha linda, minha linda, yeah. Let's lay party in my life. Meu amor, eu sou lady de ti. Minha linda, minha linda, minha linda, yeah. E vai ser o toque desta animais, um vira. Que tal? Está tudo bem desse lado? Digam-me lá, quais são as vossas tradições da Páscoa que ainda fazem, como é que eu ia dizer, aquelas guloseimas, é verdade? Que vocês ainda fazem aqueles docinhos da Páscoa caseiros em casa, o pão de ló bem levantadinho, o folar da Páscoa, aquele bolinho com os ovos. Na minha região nem tanto se faz. Na minha região é mais as cavacas, o beijinho da Páscoa. Os beijinhos da Páscoa são aqueles biscoitos, um bocadinho que têm uma parte de açúcar para a parte de cima. Um bom vinho do Porto, que é aquela garrafa que se guarda no fundo da garrafeira, com moderação, claro que sim, com muita moderação, a que está no fundo da garrafeira, que só sai para Páscoa, não é? E aquelas boas coisas. Mas digam-me lá vocês, aquelas amêndoas, umas amêndoas, é verdade, e as prendinhas aos afilhados. O que é que vocês fazem então nessa Páscoa? Qual é a vossa tradição que vocês ainda guardaram de Portugal, apesar de estarmos em França? É que vocês ainda guardam essas tradições pascualinas na vossa casa e conseguem ainda manter? Eu, do meu lado, tento, sim senhora, fazer aquelas lindas tradições, que sejamos muitos ou poucos, tentamos sempre manter a tradição ali na mesa da Páscoa, com aquelas cores bem vivas, porque é assim. Temos que entrar na primavera, temos que entrar na, como é que é dizer, nas cores da primavera, e tentar sempre manter aquela linda tradição da Páscoa para que nunca vá se esquecendo, porque assim, com o tempo tudo se esquece, e é pena, porque a Páscoa existe. Temos um lindo fim de semana, um grande e bom fim de semana, que já está agora a iniciar-se, e então é bom continuar a manter essas boas coisas da Páscoa. Digam-me lá, um pudim, é verdade, tem que pensar, a senhora mandou-me já um pudim, ora nem mais, um pudim caseiro, e tudo isso que vocês possam então continuar a manter, ora nem mais, pôr o cabrito no forno, acho que seria a melhor coisa que pode haver. Muito obrigada, Cristina. Senhor Ricardo, muito obrigada a si também. Claro, nem mais, um cabrito, ora, no forno, pois não. E muitas boas coisas, na verdade, continuar a iniciar, então, a manter, não iniciar, a manter as tradições da Páscoa, compasso, claro, ora o compasso, muito obrigada, Júlio, o compasso da Páscoa, por cá não passa, e é pena. Claro que é umas tradições portuguesas que não se manteram aqui em França, mas nada impede de ir a um sítio sagrado e pôr lá uma velinha, não é assim? Tem que ser. Há sempre maneira de manter uma tradição diferente, mas há sempre maneira de manter. Não é assim, gente? Claro que sim. Não me esqueci, daqui por uns momentos vai haver então uma questão para poderem ganhar esta entrada para o dia 25 de Abril, a noite dos anos 80-90, no recordar. Também quero deixar aqui uma informação. Não vai haver mesas a alugar, como costuma haver na sala de Montissimo, porque é um bocadinho complicado para nós, porque é uma nova sala, uma sala totalmente diferente, e tem que uma pessoa se adaptar. E vamos nos adaptar de maneira que seja adaptado para todos. Mas quem vier para jantar, é bom avisar, e podemos colocar a mesa para quem vier jantar. A mesa pode ser reservada antecipadamente, mas somente para quem vier jantar. Quem vier jantar, que há, então, que foi o que eu disse, vários petiscos, várias coisas, vocês não morrem de fome, e vocês sabem como é. Na Rádio Arconcel há sempre que comer. Como eu estava a dizer há bocadinho, haverá frango assado, batatas fritas, as boas boas bifanas, as moelas, ei, há bocadinho não disse, as moelas, sandes, muitas coisas, muitos bolinhos, muitos, ora, eu, vocês já sabem que eu sou muito gulosa e eu é a parte das guloseimas, cada qual a sua coisa, é assim, mas é assim, eu sei, mas não é um defeito, é uma qualidade, claro que sim. Ser gulosa, sim senhor, porque quem não é guloso não faz funcionar o comércio. Os gulosos é assim, não é, gente? Muito bem, então comecem já a preparar, porque daqui a bocadinho vai haver então esta questão. Quem quer ganhar então a sua entrada para o dia 25 de Abril é mais daqui a bocadinho. E já está por trás Jorge Guerreiro, a cor da esperança. Que a tristeza um dia. E assim será, a vida muda e mudará. Vem sentir que a alma voa, vem cantar mais uma vez. Saber que se pode, querer que aconteça, esquecer os medos, deitá-los para fora, pintar tua cara. Pintar o futuro com o coração. Saber que se pode, querer que aconteça. Esquecer os medos, deitá-los para fora. Pintar tua cara com a cor da esperança. Pintar o futuro com o coração. Vale mais poder brilhar do que só esperar pelo Já deu pra entender.

Chiquinho lindo, lindo Chiquinho. Anda cá ao bairro para ver-te passar. Bate à minha porta e deixa um sorriso. Que esse teu jeitinho faz-me sonhar. Seja agora, Diolinda, sim senhor, e vai ser no meio desta musicazinha que eu vos vou dar então a pergunta que eu gostaria que vocês me dessem a resposta já, é saber quem são os artistas que vão estar presentes então no 25 de Abril na sala da Passerelle, festa da Rádio Arc-en-Ciel, a festa da Revolução dos Cravos, que a Rádio Arc-en-Ciel organiza. Quem quer entrar grátis agora? Si tu veux gagner ta place, c'est maintenant. Donne-moi le nom de tous les artistes présents le 25 avril. À tout de suite au 02 38 43 48 00. Hey, je sais même plus le numéro. À tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Celui qui veut gagner, c'est maintenant. Ambos de encontrar um destino qualquer, ou um banquinho bom para sentar. Vai ser tão bonito descobrir que no futuro só quem decida a vontade tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser. Porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser. Porque tem de ser, se é para acontecer, pois que seja agora. Sou estrangeiro na terra distante, e no meu país sou um imigrante. Ainda me lembro quando me sentava com os meus amigos numa esplanada. Hoje todos dizem que tenho dinheiro, mas é muito triste ser um estrangeiro. Eu sou um imigrante, é o que a gente diz. Na terra distante, há momentos. pecado foi deixar minha terra. Vim para o estrangeiro por causa da guerra. Fugi com os filhos, era a solução, mas eu não seria carne para canhão. Eu sou imigrante, foi Deus quem o quis. Estou bem contente, sinto-me feliz. A sorte que eu tive, muito se deseja. Eu deixo falar, porque é só inveja. Eu sou imigrante, é o que a gente diz. Na terra distante, há no meu país. Sou imigrante, sou um cidadão, tenho Portugal no meu coração. Claro que a nossa entrada já foi ganha, mas um muito obrigado a este senhor, obrigado ao senhor Ramos, que pôs em jogo novamente o lugar, porque quer ajudar a rádio, diz que põe a jogar a rádio, a jogar então a entrada novamente. Obrigada a si, obrigada também pelas palavras e agradeço muito. Então fica outra vez a ganhar esta entrada para o dia 25 de Abril. Tenho que me dar já unicamente o nome dos artistas presentes para o 25 de Abril. Tenho a Portugal no meu coração. Mais, e não consigo me lembrar.

e ao limpar-te o fato, ai, eu descobri. Sim, os sonhos agitados que tinhas aleluado, dizendo sem fim o nome de quem tu amavas, por ela chamavas, mesmo ao pé de mim. Pensavas que não, nem sequer disfarçavas as marcas deixadas no teu jaquetão. Sim, as manchas negras que hoje ainda negas, mas eu te digo que são só da mesma dona desse novo aroma que traz contigo. Por isso sai, sai da minha vida. Vai, não quero sofrer. Sai, que eu morro de ciúmes. Ai, desse perfume da outra mulher. Por isso sai, sai da minha vida. Vai, não te quero. Cathy Agatha com o seu novo perfume de mulher, uma música já bem conhecida, mas efetivamente com estas duas vozes tem outro sabor, claro que sim. Tudo bom para vocês e um muito obrigada a vocês por ter participado nesta manhã deste sábado 4 de abril, este sábado da Aleluia, sábado de Páscoa e de grande fim de semana da Páscoa. Tudo bom para vocês? Para mim chegou ao final este meu programa, tudo se passou mesmo bem, por acaso. Passou um bocadinho nos brancos, mas passou-se depois impecavelmente bem. Sim, então, gostaria muito de vos informar que para o fim de semana do 25 de abril haverá mesas, efetivamente, para quem vier jantar. Os que vierem jantar podem então ligar aqui para o 0238-43-50-09, que a nossa assistente faz então esse trabalho de então reservar a vossa mesa, mas unicamente para quem vier jantar. Para jantar, muitas boas coisas. Frangos assados, batatas fritas, bifanas, moelas, sandes, muitas boas coisas estarão então disponíveis. Mas unicamente se reservam mesas, as mesas são grátis para unicamente quem vier jantar. Então, boa novidade, boa coisa, mas está aqui informado. Para mim, resta-vos a desejar um excelente fim de semana, tudo de bom. Muito obrigada àqueles que participaram, foi bom. Muito obrigada a vocês, sempre bom saber que vocês estão do outro lado da nossa escuta. Tudo bom para vocês então e vamos deixar com os restantes programas da nossa rádio e deixo-vos então em companhia da boa música portuguesa. Tudo de bom para vocês, um excelente fim de semana pascualino. Tchau, beijo grande. O beijinho da Páscoa é para vocês. Tchau. Bate, bate coração.